5 direito, 2 1, 1, 5. Está autorizado Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette, 05. Para o pushback acionamento, passarei de 2230, remonta 12. 2231, não está autorizado, seu contato. Mas é o 2231, tá? Está ali, se chama contato. Taxi 3145, 14 a porta, 340, alternando campo. 3145, autorizado taxi ainda, posição 0, chama torre 1895, ajuste 014. 014, proporcionário no 0, chama 295, 14. É 3835, chama agora 136 na frequência 1251, alterno 3325. Yes. NMA 3 no 4. U11169. Salvador, 3145 autorizado, Leia, mantendo no 0. Aqui mantendo no 0, tá 3145. 4. Só o final do procedimento aí dessa cruz, pista no 0. 2 mil pés, 1 no 0 no 4, vai reportar estabilizado ILS, azul 4, 2, 0, 6. Só 3, 8, 3, 5. Controle ao Golfo, 1 no 69, boa tarde. 1 no 1, 69, contato ao radar na decolagem, sub, mantendo o voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, o número menor. Turiza, voz direta da EL? Obrigado. 3145 de videocolagem, 1 no 00 graus, 3 mais. Videocolagem, 4. Patango, Victor Kilo Delta, plano de indicação, chegada à mar, ajuste altímetro 0014, informe do ponto da descida. Autorizado o WhatsApp, Victor Kilo Delta, desce uma 050. 050 na Proadipate, é o Victor Kilo Delta, grato. Para o táxi, passarei do 231, 5-6 a bordo, 6-10, autonomia, alterna Brasília. Ela confirmando 5-6 a bordo. 5-6. Autorizado o táxi via parte 1, táxi da Índia, ponte 0 no 0, torre 1895, ajuste altímetro no 0 no 4. Ajuste 1014, parte 1, 295 no ponto 10, grátis, bom trabalho, 2231. Alô, Salvador, azul 69, 19, voto flip para o prospecto também. 919, após a passagem do passarei da retaguarda, estou autorizado, te mando pronto para o táxi. Após a passagem do passarei da retaguarda, autorizado, estou para o táxi, 1609 e 19. Doutor Cordial, boa tarde, Otan 3145, decolou Nadael, Leda, passa 2000. 3145, contato radar na decolagem, estou mantendo o 340 via saída da El. Via saída da El, Otan 3145, consulta a possibilidade de voar direto, Leda. Relativo, mantém o perfil da saída, número 2 nessa mesma saída. Assim. Muito obrigado. Mantém a 2000 pés de ajuste, altímetro 9014. Beijinho, beijo, confirmando para livre da restrição, tá? Não ligou o Nuno 64, curva direita para 235, 40 milhas. 2231, ingresso e decola direto? Afirmo. Autorizado, ingresso, alinhar e decolar, 1-20 graus, 3-2. Alinha de imediato e após 2082, 231. Azul 4206, estabilizado ILS. Certo, completo final, chame torre, 1-18, décima 95. 1885, 4206. 3835. 3835. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206. Azul 4206, continue a aproximação, autorização de pouso. Cat. M6210, esse mantém a 2 no pé, ajuste o altímetro 9014, informe estabilizado. Autorizado final do procedimento. Partilha a 2014, chamada estabilizada final do procedimento. 1169, chama agora que entra em fixe na frequência, 1251, na alterna 13325. 251-3325, obrigado. 4206, confirma o livre pouso, 1-00 graus, 3-9. Livre pouso, azul 4206, confirmando o vento. 1-00 graus, 3-9. Certificado. Passaria do 2231, recolha 03, controle 208. 208, grato, bota abaixo. Controle, Salvador, passaria 2231. Passaria 2231, contato radar na decolagem, submantendo o nível de voo 160. Via saída Mombo, transição Batap. Mombo via transição Batap, 160. Informa que não consegue cumprir o perfil agora de decolagem 223 ou não. Edição livre da restrição de altitude, submantendo direto o nível de voo 160. Controle. 160, 223 ou não. Alô, Salvador Azul 6909 para o táxi. CAB 93, autonomia 4 horas e 55, está na Ribeirão Preto. 999, estou autorizado a taxa índia, posição no 0, torre 1895, ajuste na 0, no 4. Taxa índia, no posto 0, 895, 0, no 4, ajustado do 699. 4206. Fala Salvador, Azul 4206, liberando o próprio táxi. 4206, autorizado, Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, 01, 4206. Localizador visual com a pista Oceania 290. Sim, fugir 3, não? Sinal da 1-0, visual, Oceania 62-1-0. Confere completo o sinal do procedimento, já me torne, 1-1-8-9-5. 2-8-9-5, Oceania 62-1-0. Oi, Salvador. Torre Salvador, boa tarde. Chamei a 6-6-2-1-0, final da manhã. 6-2-1-0, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda a autorização, 6-2-1-0. Ainda tá, tá úmido, ok? Ok, pista úmida, obrigado. Zero, livre pouso, 080 graus, 3 nós. Livre pouso, cabo de chão na zero, chão 62, 1 nós. 69, 19, decora 08, controle 208. 208, boa. 3145, chama agora 135, 1251, na alterna 3325. 251, 332, excelente trabalho, todos. Controle, Cordial, boa tarde, o Azul 6919, Sael Leda. Azul 6919, contato radar na decolagem, tudo mantendo o 340, via saída da El. 6919, gente. Controle, o passarelo 2231 não solicita desvio à direita devido à informação? Está livre o desvio, ele informa bem. Livre o desvio, 2231. Corrida direto Motiva para o 6919. Confirme, direito laser. Gostaria de voar Motiva, se for possível, é o azul 6919. Está autorizado voar Leida, o azul 6919. Direita 2119, Xené 6219. Desce mantendo 2 no pé, justo o altímetro 0014, após o TAP e voa tona para interceptar o final do procedimento LS que foi. Salve, Salvador, boa tarde, Alfa, Juliette, para o portão 4, Xamé 6210. Alfa, Juliette, para o portão 4, Xamé 6210. Controle, eu passarei 2231, nós estamos mantendo a proa aí 320. Mais uns 3 minutos, consegue voltar para a saída. Se possível, poder coordenar a proa de Barreiras, agradeço, passarei 2231. Entendeu, Barreiras? Controle Salvador, boa tarde. 1166, a sinalização via chegada Mari, disse mantém 050, registro de metrô 904. Via Mari para o 050, 1166. Salvador, é o Azul 6919. Azul 6919, chame C3C, 1251, alterno 3325. 251, 3325, boa. A série 2231 no voo e barreiras, quando possível. Ok, tá presente, dá pra voar. Voa aqui, barreiras, 2231. Salvador, 3894, informação X-Ray, bom dia. Boa tarde. 3894, educação via chegada Mário, desse mantém o 050, isso é o 0094. 0104, Azul 3294. Vai curvar para o Antitap para dar uma formação positiva? 7, o gol no 1-6-9-6-6. Vamos ver. Controle, 90 km de estabilidade no ar. 7, passa a duna, completo sinal, chame em torno, 118.95. 118.95, graças, 90 km. Oi, Salvador, Mamatango, 20 km. Quilo Delta, continua a aproximação, estamos avistando o final no zero. 90 quilo Delta, já está avistando, solicita a modificação e pouso na 1-7, 90 quilo Delta. Vai prosseguir para 1-7? Afirmativo, é modificação da presente, pouso na 1-7, 90 quilo Delta. Ok, a operação ainda é instrumento, então tem... deveria circular para 1-7? Se for possível, o pouso direto na 1-7 está completamente visual aqui, senhor. É isso, aqui com operação instrumento não tem como cancelar, mas pode circular, porque na prática é a mesma coisa. Quem circula para 1-7 reporte no final. Afirmativo, senhor, 20 km Delta. Salvador, uma boa tarde, chegou no 8-6-9, você tem informação de vez. 8-6-9, guarda-fog, por gentileza. Tá, perfeito. Venta aquilo delta, de base para a final, 9-7. Tu delta, livre pouso no 7, vento 1-0-0 graus, 2-2. Pouso autorizado no 7, venta aquilo delta. Estou no 645, acione identificação via chegada. Bom, se desse, mantenha 4 mil pés. Justo, o timetro no 014. 014, 4 mil pés, pode ir para o seguinte. Mantenha perfil da chegada, vou no 645. Mantenha perfil 4 mil, fila 2. Londrina 050, com 1166. Douro Azul 2591, com a informação. Seja. 2000.0 no 5, Pomará, X-Ray 10, no 591, aguarde a cópia. Papapá, Michael, meu alvo, prossiga. Boa noite, 69, outro cópia. Escuta, 69, prossiga. Chuta 0, Brasil, nível 360, decola no 0, curva à direita, saída, agora elefa. Eu fiz o 97. Controle Salvador, opera 120.8, transponda 51.05. Olha, só a saída que eu não consigo copiar, elefa com o quê? Arpa, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, elefa, Eco Lima, Eco, Fox Alfa. Então vamos lá, Brasília 360, decola para o 10, com curva direita no perfil da árvore, continuando sem a lefa, 1208, controle a posse, 5105, transponder, gol no 869, estou na posição número 262. 869, protegimento correto, pronto, foi seguir o equipamento. Tchau, tchau, tchau. Tráfego, Salvador, boa noite, azul 2591, com a X-Ray. Tirei para quem? Três, cinco, nove, uno. Solta zero, vitória, nível 180, decola no zero, curva direita, saída, coral, via golpe, 677. Construir, Salvador, 120.8, 15072. É com meu alvo. Uma gente assim, que trabalha com bombo. 2591, autorizado Vitória, o nível 180. Decola pista no zero, curva direita, saída coral. Via Golf 677, controle Salvador, opera 120.8, transponder 5072. 12545, alterno 12685. 2545, 2685, passaria do 2239. 208 controle, 5072 transponder, cotejou o azul 2591. 2591, o cotejamento está correto. Perdão, então pronto para o tiver excelamento. Chamaremos por chance, não. Obrigado. Estabilizado com 1166. 1166, passadona completa sinal, chame Torre. 1195. 1185, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa tarde, gol 1166. 1166, avistado na final, cheque treino de pouso, vento 030 graus, 2 nós. Livre pouso, 1-0, gol no Ormeme. Confirma o vento? Só na escuta do azul, 2591. Afirmo. Você me autoriza o pushback acionamento aqui no baixo 3? Afirmo, 2591, nós estamos prontos, táxi. Chamarei táxi. Brasileiro, por gentileza, confirmar o vento para o 1166. Confirme? Brasileiro, só confirmar o vento para o 1166. Vento calmo agora, que ele me pôs pista úmida. É, vento calmo, muito obrigado, ele me pôs pista úmida. Então, 3894, desse mantenha 2 mil pés de ajuste, altimetro 1014, informe estabilizado. 2 mil pés, 1014, formora estabilizado, está 3894. Duque 01, prossiga. Salvador, uma boa noite, o Xenera 6201. O congestionamento quanto a STAR. A STAR, em nível de será a bom. Comprou outro congestionamento. Via P novembro 857 MOS. Controle Salvador, Pera 120.8. Transformer 5102. Eu vim até novembro 857 Molson na saída da El, Leda e Rumi. O 1166, solas 27, direito 219, sola. 219, boa noite. 0, novembro 857 até Molson. É o líder, Irume, controle 208, transponder 51, perdeu o desmão. 5102 é o transponder, chama pronto para o pushback de funcionamento. 5102, camarada. Siga 5955, acionamento contra risco, aguardando cópia. Na solo, voo, 1166, estou autorizando táxi Alfa, reportando o Juliette. Táxi Alfa, reportando o Juliette, 1166. 2591 da Azul, 32 a bordo, 3 horas de autonomia. Alternando Montes Claros, está pronto para o táxi. 2591, está autorizado o táxi Pátio 1, taxiway em dia. Ponto 010, chame torre 11895, registro no 014, bom voo. Obrigado, bom trabalho, um excelente final de semana aí para todo mundo. Igualmente. Paulo Salvador, azul 4206, Recife 330, sem cheque. 4206, estou autorizado Recife, nível 350. Decola no zero, curva esquerda, na saída Pulca Caju, via Peso 17. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transfone 5115. Autorizado Recife, nível 350, via Peso 17, decola 10, curva esquerda. Saída Fuca Caju, transponder 5115, controle 208, azul 4206. 4206, cotidiamente está correto, estamos com os pushbacks na mesa. Camarada. Salvador, tá 3894. Tá 3894, cheque trem autorizado, pouso Cristina 0, vento calmo. Trem baixado travado, limpe o pouso pacífica, 1-0-3-2-4-4. 2014, chamará estabilizado. Por 645. 45 não escuta. Salvador agora para visual. Tá, sim, a gente pode voar com a presentidora? Obrigado, vou no 645. Tá, furando o zona, obrigado. O azul se 2590 mantém a posição, tá esperto. Vai manter a posição, 2590. Salvador, Gol 869, pushback, questionamento, posição 612. 869, após a passagem do Boeing da companhia reservada, inicia o pushback da passagem. Visual com a gente após a passagem do mesmo, inicia o 869. Azul 25 no avião autorizado, né? Mantém 1-0. Ali, mantém 1-0, azul 25 no avião. Fala da 1-0 com a primeira curva direita na saída Coral, posição da El Coral. Transpondem, aguarda coordenação com o centro, controle em 1-2-0, decima 8. Deixa manter 0-5-0 também. Protegimento correto, aguardando transponder, libracionamento e reposto táxi. Tá 3894, seu solo foi os 35, chamou o solo 21. 21? Isso. Obrigado. 2591 da Azul, livre decolagem, vento calmo. Decolagem para Azul, 2590. Pro solo? Alfa Juliette, Azul 2591, decalque 35, controle 208. 1208, uma boa noite aí, colega. Então, meu alvo, comissão em 118, decimal 95. Boa noite, então, passa mais, não, controle em correção, chama Turno em 1-1-8, decimal 95. Azul 2591. 2591, contato radar na decolagem, submantendo 180 via saída Coral. 180 via o 2591. Desculpa, são 2 horas e 50 com Uberlândia, PAB 173. Obrigado, boa noite. Índia, ponto de espera, chamado em 1-1-1-1-1-1-1-5, altímetro 1014, atento ao tráfego taxiando e parqueando no gate 03, ok? Pátio e Índia Livre Taxi, ponto de espera, 1862, é o gol 189. Isso, Alfa, Boeing, Mike Romeo Alfa. Gente, vai aguardar o pouso da aeronave. Reporte através do norte da torre, Mike Romeo Alfa. Gente, vai 645, não escuta? Afirmativo, boa noite, sinal baixou, travou. Gente, tráfego avistado, autorizado, pouso pistão no zero, vento calmo, gol no 645. Vento calmo, 645, obrigado. Gol no 645, informa o tráfego à esquerda do eixo da 1 no zero, helicóptero mantendo o setor norte, não interfere com o seu pouso. Gente, muito graças, pessoal. Gente, mantenha taxi e hotel, força aérea 5955. Salvador, gol no 869, pronto, próximo ponto de espera, com visão na curva final. Gente, gol no 869, mantenha o ponto de espera. Papá Mike Romeo Alfa, autorizado a aproximar para o pátio 3. Fique atento às aeronaves no solo, evite o sobrevoo e evite o sobrevoo da base aérea também. O Mike Romeo Alfa, reporte na curtíssima do pátio 3. Curtíssima do 3, ciente das informações, Mike Romeo Alfa. No 645, no solo aos 41, direita 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, 1, 645. Aqui o Romeo Alfa, reporte no solo controlado do pátio 3, o vento variável com 0,2 nós. Esse, controlado mais. Solo é o gol 1645, boa noite, livrou a pista. Gol 1645, taxi via alfa, correio de não compreendi, pode repetir, por favor? Táxi via Alfa, reportante 2DS. Alfa, sou Juliette. Boa noite, 3897, autorização para Guarulhos. Então, 3897, X-Ray, informação, autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 190, com primeira curva direita na saída da Eoleza Monte. Doutor Zulu 10, primeira aerovia, pode tomar até em conforme, transponder 5123, controle 1220, decimal 8. Forte. Para Guarulhos, decola da 190, curva direita, da Eoleda, Mótimo, Upper Zulu 10, Taubaté, 123208. 3897, cotejamento correto, reporta, pronto para o pushback acionamento. Reportará. Boa noite, passar mais Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, informação X-Ray, aguardo menos copo. Mike Romeo, correção, o voo já esteve a Alfa Juliette até o gate 02. Rotária 5955, alinhar e manter, estamos no zero. Sim, autorizado, ingresso, táxi via pista até a cabeceira no zero, reporte alinhado e pronto, rotária 5955. Decolado aos 4-4, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, Menor. 3 comprou a noite? Afirma. Tente autorizado 510, decolando do pad 3, comprou a noite. Transponder 01134, mantém 510. Para acionamento e decolação para decolar, chama a torre 198 do som 95, altímetro 1014. Mike Romeo Alfa, confirma o PAB? Único. Ciente, chamado em 1 na noite de 195, Mike Romeo Alfa, bom? Alfa, boa noite. Alfa, gol 645. Bom, no 645, prossiga? Antes da Alfa. Ciente, foi autorizado Juliette até o gate 02. 02, obrigado. Um Boeing da Gol agora ingressando no Pátio 1 via Juliette e uma aeronave da Força Aérea na pista 1-0. Autorizada a decolagem com proa norte, evite o sobrevoo dos tráfegos, o vento 1-60 graus com 5 nós. Evite também o sobrevoo da base aérea, o 595, quais são? O Mike Romeo. Ciente da aeronave, vai passar na retaguarda da aeronave da Força Aérea que está decolando nesse momento, está aqui nesse momento, está iniciando o Mike Romeo. Tá, filho. Zero. Solo, Mike Romeo Alfa. Gente, Mike Romeo Alfa decolado aos 4:30, reporte na final para RMAR. Final RMAR, reportará Alfa. Autorizado, reporte time. Autorizado, chamar ataque 4209. A pau meu serra pra 4 Juliette, pra siga. Mantenha o nível de voo 070, o plano modificado de 2047. Voe a posição ETAP para interceptar a chegada Mare após ETAP da voadora. Vamos no portal de cima. Aciona o transponder 0242. Corrigindo. Aciona o transponder 0241, Serra Papá Zilésio. 0241, Serra Papá Zilésio. Controle Salvador, Juca 01. Prossiga, Juca 01. Juca 01, salva a milha de Conde para Salvador, nível 180. Juca 01, Renato Transponder 5502. Confere? 2-4-3, vai continuar na cabine. Conde? Voe a posição bom para interceptar a chegada bom e forme no portal de cima. O ajuste é o sinetro 0095. Café no site 201? Controle 120 decimal 8. Autorizado parar a casa de 1170, decolando a 10. Fazer atrás de curva à esquerda. Sair da Conde, transponder 5122. Controle 1208. 2712, corrigindo, transponder 0276. 0276, transponder. Planejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Planejamento do pronto, azul 2712. Sinal 8, tem um bom voo. 120, sinal 8, considera 5955. Salvador, confere a 5955. Espera 5955, contato radar na decolagem, submantendo de voo 200 via saída da EL. Então mantém nível 200 via saída da EL. Serra Papá Juliette, deixe-se manter a 3 no pé e ajuste o altímetro 615. Seu pai 2000, está no 05, Serra Papá Juliette. 14206, Alfonso. Prossiga, Paulo, mais curto. Confirma as informações do táxi, por gentileza. Não solicitou o táxi ainda, 4206. Quente, 4206. Para o push acionamento, o TAM 3897, está no 5. Tem, está autorizado, reporta o táxi. Autorizado. Cruzeiro Street Standby, Tchukovski. Information X-ray. Taxi Azul 4206, 119 a bordo, 3 horas de autonomia, altera da Aracaju. TVA Índia, ponto para a Torre 1, noite de 195, altímetro 1015, bom voo. Autorizado o táxi, ponto espera da 10, quando lá a Torre 11895, ajuste 1015, 4206. Please 03, via the startup report ready for copy. Controle, boa noite, 69, mantém seu escudo. Quatro diferença, boa noite, 69. Autorizado, Sucera 5955, autoriza a Croa de Coral. Autorizado, Sucera 5955. 5955, Croa de Coral. Rono 869, agora chama Centro Recife, na frequência 128.8, ao término 135.3. 288-253. Ativo. Obrigado. Terra para Juliette, autorizado sinal de procedimento LS, que pista na 0, desse mantenha 2 mil pés. 2015, informe estabilizado. 2015, autorizado LS, que estabilizado. Terra para Juliette. E aí decolar, pistão no zero, o vento 1,60 graus, meia dúzia de nós. A linha decola, pistão no zero, 2,420. Só siga, azul 2591, para o controle. Eu vou querer subir mais. Posso passar direto por dentro, para eu pedir a ele, ou você pede para mim? 01-4. Oxana 6201, não aguardo para o pushback acionamento. Aguardo, Oxana 6201. Aguarde, já estamos em contato com o centro. Só um segundo. Tranquilo, sem pressa. Não assista. Controle Oscar, Juliette X-Ray, estabilizado no ILS. Oscar, Juliette X-Ray, completo sinal do procedimento, chame Toy, 1-1-8-9-5. 18-9-5, muito obrigado. Azul 2591, sube mantendo o nível de voo 240. Nível final. Autorizado pelo centro Recife, chamando mesmo na frequência 1-2-5-1, alterno 1-3-5-25. Pois, alternando 133 decimal 25. Autorizado 240, nível. Não, chama agora o 251 ou 13325, confere? Perfeito. Bom final de semana aí, colega. 7, o Oscar Juliette X-Ray. Ingressa, informe ingressando na 107 com margem pela direita. Oscar Juliette X-Ray. Então 3897, autorizado táxi via Rádio 1 no Índia, ponto de espera 2 1 na noite, decimal 95, altímetro 1015, bom voo.